romances impossíveis, pois nessa vida não deu pra acontecer. Romances impossíveis, hein? Com certeza foi você. Romances impossíveis, pois nessa vida não deu pra acontecer. Oi.